Meu pai, venha me salvar, nos mostrar o bom caminho, não me deixe esmorecer. Quero viver esta vida, sempre lembrando de você. Meu pai, venha me salvar, nos mostrar o bom caminho, não me deixe esmorecer. Quero viver esta vida, sempre lembrando de você. Meu pai, mas perdoe um filho seu, mas me dê do seu amor para eu poder trabalhar. Vive mais nesta verdade que estás a me ensinar. Meu pai, mas perdoe um filho seu, mas me dê do seu amor para eu poder trabalhar. Vive mais nesta verdade que estás a me ensinar. Meu pai, me sinto tão cansado, vejo o povo atrapalhado, esquecidos do amor. Firmeza, eu peço ao meu Senhor, para eu poder seguir no caminho do amor. Meu pai, me sinto tão cansado, vejo o povo atrapalhado, esquecidos do amor. Firmeza, eu peço ao meu Senhor, para eu poder seguir no caminho do amor. Mamãe, na sua voz sua menção, me lembrando de seu filho, vou formar um batalhão para um dia vivermos com São João, no astral agradecendo a união. Mamãe, na sua voz sua menção, me lembrando de seu filho, vou formar um batalhão para um dia vivermos com São João, no astral agradecendo a união. Jesus, agradeço teu carinho, lembro de você, menino, habitando os corações, luz que tira da ilusão, como é bom pedir perdão. Jesus, agradeço o seu carinho, lembro de você, menino, habitando os corações, luz que tira da ilusão, como é bom pedir perdão.